Trip 5514 autorizada Aracaju, nível 150, decola da 10 com curva esquerda no perfil da saída Puca, Jamo e após direto Aracaju. Controle em 120 decimal 8 e acena 5042 no transponto. Autorizado Salvador Aracaju, 150 da 10 esquerda, Puca, Jamo direto Caju, 208, 5042. Trip 5514. Trip 5514, parte 3, reporta para o adicionamento. Parte 3, reporta o adicionamento. Salvador, Gol 1607, bom dia. Informação Gol 360, para Guarulhos. Firmando o Gol 1607, para Guarulhos. Afirmo. Gol 1607, Guarulhos, autorizado nível 360, decola da 10 com curva direita no perfil da saída da El, Leda, após posição Bridge, onde intercepta o pêndulo 16 e segue conforme a rota do plano de voo. Controle em 120 decimal 8 e aciona 5026 no transponto. 10 autorizado 360, decolagem da 10 com a primeira curva à direita, da El, Leda, Bridge. Intercepta Nasser Zulu no meio, conforme rota esse plano agora. Controle 1908, aciona 5026 para o gol 1607. Gol 1607 correto, portão 5, chama pronto para o pushback, se não menos. Chamaremos gol 1607. Solo Gol 1642, pronto para ataque com 1066 a bordo. Alternando Salvador, autonomia 3 horas e 5 minutos. Voo no 642, táxi via Índia, até o ponto de espera da 10, ponto de espera Torre 1, 18 decimal 9, 5, ajuste no 0 no 3, um bom voo. Via Índia para o ponto de espera da 10, lá chama 1895, ajuste 1013, obrigado, voo 1642. 3597, pushback, acionamento. 3597, portão 10, livre acionar, reporta táxi. Agora táxi 3597. Tá 3153, bom dia, tem livre pouso pistão no zero, vento 090 graus com 04 nós. Livre pouso pistão no zero, tá 3153. Oceano 6211, decola 33, controle 120 decimal 8, bom voo. Controle 1208, apenas para informação, atingimos uma ave de pequeno porte, parecido com uma andorinha na rotation. Confirmando sobre a pista? Afirmativo, quando estava iniciando a rotação da aeronave, colidiu. Ciente, 6211. Controle Salvador, bom dia, Ocean Air 6211, na Dael, passando 2600. Ocean Air 6211, contato radar na decolagem, suporta nível 360 na saída da Dael, após letra direto brilho. Confio, afirmativo. Tem condições, vai prosseguir. Confirmando, prossegue para todos, é isso? Afirmo, prossegue. Ciente. Após Leda, direto bridge. Ah, afirmativo, após Leda, direto bridge, Ocean 6219. Gol no 804, chama agora centro Recife, 125 decimal 1, alterna 133 decimal 25. Gol no 804, chama Recife 251, alterna 13325, tenha um bom dia. Novo. Salvador, Gol 1642, bom dia. Gol 1642, bom dia, mantém o ponto de espera da pista no zero. Mantém. 3153, solos 36, direita 121, decimal 9. Direita 1219, da 3153. Tá bom? Altímetro no 093. Alô, Salvador, muito bom dia, tá 3153. São 3153, bom dia, táxi lento via Alfa, vai manter a posição em sua táxi Juliette, aguardando para ingresso. Gente, táxi lento via Alfa, vai manter a sua Juliette, tá 3153. Alô, Salvador, bom dia, Bruno 715, informação Golf. Bruno 715, bom dia, informação Golf, confere, só um instante, cópia, prepara a saída da árvore, Alefa, aguardando, cópia. Abra, Alefa. 2597, táxi 125 a bordo, 4 horas e 9, alterna Verlândia. E 597, táxi via Pátio, Índia, até o ponto de espera da 10, no ponto de espera Torre 118, decimal 95, ajuste no 0 no 3, o meu voo. Pátio, Índia, ponto de espera 0235, 63, estado, obrigado, bom dia. 3153, após a passagem da aeronave da companhia, iniciando o táxi a partir do 10, após a mesma ingressa Juliette, portão 09. Gente, após a aeronave da companhia, prossegue Juliette para o 09, tá 3153. Pronto, copy. Autorizado Brasília, nível 360, decola da 10 com curvas à direita no perfil da saída Arbor, após posição Elefa, onde intercepta o peso 17 e segue conforme a rota do plano de voo. Controle em 120, decimal 8 e aciona 5032 no transponto. Autorizado nível voo 360, Brasília, decola 10 com a direita, saída Arbor, posição Elefa. Após Elefa, intercepta o peso 17, controle Salvador 120, decimal 8. Transponder 5032, Bruno 705. Bruno 705, correto, portão 2, chama a trânsito, puxa bem acionamento. Puxa a trânsito, puxa o acionamento, Bruno 705. Solo Gol 1897, está ciente da Golf, autorização com fim. Bruno 897, informação Golf, com fins, autorizado nível 360. Decola da 10 com curva direita no perfil da saída da El, Leda, após posição Bridge, onde intercepta o pêndulo 16 e segue conforme a rota do plano de voo. Controle em 120, decimal 8, aciona 5034 no transponder. Voo 897, está autorizado com 15, nível 360, decola da 10, curva direita, da El, Leda, Bridge, segue na pêndulo 16 com para o plano. Controle 208, transponder 5034, voo 897. Gol 897, correto, portão 62, deixa lá pronto, pushback, acionamento. Magnus pronto, 897. Uno, chama agora o centro Recife, 125, décima 1, alterna 133, décima 2. 125, 1, alternado 133, 25, 1, 62, 1, 1. 735, 97. A 3597, bom dia, número 3 no ponto de espera, mantendo e aguardando. Essa. O Gol no 642, alinha e mantém, aguardando a pista livre, cabeceira 10. Alinha e mantém, não, no 0, no 642. Alfa Yankee Juliette, bom dia, prossiga. Solo Salvador Alfa Cargo 6570. O Alfa Yankee Juliette aguarda na minha escuta, ok? Para início do reboque. O Absa 6570, bom dia, prossiga. Utilização Recife 350. 6570, poderia confirmar o horário do plano? É às 9h20, só que a gente já está pronto e tentamos fazer até uma CHG, mas que acho que a sala IS não aceitou, né? Se puder antecipar, a gente agradece, por favor. Sete, acionamento, voo no 607 com 0 centro. O APTA 6570, eu vejo a possibilidade junto com o Centro Recife, ok? Na escuta, aguardando para cópia e pushback acionamento. Muito obrigado. Voo no 607, chamou para o push? Afirmo, no 0 centro, pronto. 607 no 05, autorizado, reporta táxi. Reportaremos táxi, voo no 607. O TRIP 55 no 4 na escuta? O estimado para início pushback acionamento no pátio 3? É um 50 o início pushback aproximadamente. Ciente. O Alfa Yankee Juliette está livre de iniciar o reboque no pátio 3 e reporta para ingresso no pátio principal. Voo no 642 está livre a decolagem da 10, o vento 080 graus com meia dúzia de nós. Livre a decolagem da 10, voo no 642. Azul 4040, alinhar e manter após a rolagem do Boeing da Gol. Voo 642, decola as 43, controla agora em 120.8, bom voo. 208, obrigado, bom dia. Controle, bom dia. Voo 642, decolou na escuta. Voo 642, contato radar na decolagem, para o nível 390 na saída Puca, transição Caju. 390 Puca, Aracaju, 642. Azul 4040, autorizada a decolagem pistão no zero, vento 100 graus com 05 nós. Vem decolagem 10, obrigado. 3517, alinhar e manter após a rolagem da Embraer. Alinhar e manter após a rolagem da Embraer, 3517. Azul 4040, decola os 45, controle agora em 120.8, bom voo. 208, bom. Nave da Gol, agora puxando na entrada do pátio 3, ok? Se puder já agilizando, prosseguindo já a retaguarda da mesma. Positivo, é aqui, Tadael, após letra do Bridge. Tadael, letra Bridge, 340, ok. Tecno 5, autorização para o estacionamento, posição 2. Gol no 7 no 5, aguarda para início para o estacionamento 02. Para, gol no 7 no 5. Salvador, gol no 607, acionado e pronto táxi. Gol no 74 a bordo, 3 horas e 50, alterna de Leão. 607, táxi via parte principal, Indy Alpha até o ponto de espera da 10, ponto de espera torre 118, decimal 95, o ajuste no 03, um bom voo. Gente, livre pátio, Índia e Alpha no ponto de espera, 285.013, graças, bom trabalho, gol, gol no 607, bom dia. Sim, aqui Juliette vai manter a, na entrada do pátio 3 aguardando para prosseguir o pátio principal, ok? Ok, aqui Juliette. Passarei 2223, autorizada para o nosso procedimento de LSX, texto para 2 no pé, altimetro no 0 no 3, a porta estabilizada. Autorizado ILSX Ray para 10, descendo para 2000, reportará estabilizado, passarelo 2223. Então 3517, decola aos 47, controle agora em 120, decima 8, bom voo. 08, obrigado, bom trabalho, 3517. Oi, Salvador, bom dia, gol no 607, no ponto de espera, dá 10, pronto. Gol no 607, bom dia, alinhar e manter, cabeceira 10. Alinhar e manter, 10, gol no 607. 03807. Alguma possível possibilidade de aprovar Arbor 357? Autorizado. Obrigado. Gol 607, autorizando a decolagem pistão no 0, vento 090 graus com 05 nós. 7, livre decolagem 90, gol, 1607. O ápice 6570, não escuta? Não escuta, prossiga. Contato tem o centro Recife, o mesmo possui o plano das 9h25 Zulu, ok? Então, para a Copa é mais 5 a 6 minutinhos. Prepara a saída PUCA, transição Caju, aguardando, ok? Ok, senhorita, muito obrigado. Ficamos na escuta aqui para aprovação, quanto tempo? Gol número 42, chama agora o centro Recife, 126.85, alterna 125.4. 126.85.254, bom dia, obrigado, 642. Término FING número 3. Romeu 607, decolado da EL. Romeu 607, contato radar na decolagem, sul para o nível 360 na saída da EL, após Leda direto Bridge. Da EL, Leda Bridge, 360, Romeu 607. 118 decimal 95, o ajuste 1013, confirmando o POB 46? 146. Autorizado táxi, Índia, ponto de espera, ponto no zero, foi 1895, 1795. Ciente, copiado, bom voo. Obrigado, bom dia. Solo, gol no 897, portão 612, depois de estacionamento. Gol no 897, livre de acionar, reporta táxi. Autorizado, reporta para o táxi, gol no 897. 1895, bom dia. Torre Salvador, bom dia, passarelo 2223. Passarelo 2223, bom dia, final da 10, tráfego já avistado, cheque trem. Baixado e travado, passarelo 2223. Ciente, passarelo 2223, autorizado pouso, pistão no 0, vento 090 graus com 04 nós. Com livre pouso, na 10, 2223. Tá 3597, conforme instruções do centro Recife, restrito ao nível de voo 3620. Ok, restrito ao 3620, para 3597. Correto. Bom dia, esperando o zero, pronto para decolagem. Para cima do 130, mantém a restrição ou pode passar no nível, no nível que der? Nível da restrição, vai ficar. A gente vai passar no nível da restrição então. O gol 1607. Volume 07 atingindo o 080 e irá manter entre 20 e 30 milhas de Salvador. Volume 07, a restrição vai ficar apenas para a pista 28. A decolagem da pista 10 está livre, a restrição vai ficar. Gente, volume 07. A 3597, chama agora o centro Recife, 128.8. 1288, bom dia, 3597. Não vou. Obrigado. Do 1715 após o passaredo na curtíssima linha e mantém cabeceira 10. Mas até ali mantém cabeceira 10, agora 715. Gente, bom dia, Alfinha Antinete. Tem 56 a bordo, autonomia de 3,30. Alterando a receita, já está pronto para a gente dar. Trip 5594, quando pronto, táxi via parte principal, Índia Alfa até o ponto de espera da 10. Ponto de espera torre em 118.95, ajuste no 0 no 3, morro. Parte principal, Índia Alfa, ponto de espera da 10, 118.95, 13, 5594. Lápis 6570, pronto, copo. Batido, Autorizado Recife, nível 350, via Peruísque 58. Decola da 10 com curva à esquerda no perfil da saída Puca, transição Caju. Controle em 120, decimal 8 e aciona 5062 no transponder. O passageiro 2223, táxi via Alfa, mantém a posição antes da táxi Juliette aguardando para ingresso. Afirmativo, via Alfa vai manter antes da Juliette, 2223. O APSA 6570, livre acionar, reporta táxi. Paulo, boa noite, 97 para o táxi. 181 na borda, autonomia de 3 horas, alterna cabina. Voo 1897, seguindo a TR da Trip, Pátio Índia, ponto espera torre em 1, 18.95, ajuste no 0 no 3, bom voo. Libertax, Pátio Índia, segue o 30.328, volante 97, pegando. O passageiro 2223, após a passagem da aeronave da Gol, Juliette, remota 1 no 3. Após passagem da aeronave da Gol, Juliette 1 no 3, ciente, o passageiro 2223. Felipe 5514, alinhar e manter, tá pisando no zero. Alinhar e manter, 5514. Voo 1795, decola 58, controle agora 120, decimal 8, bom voo. 1208, voo 1795, bom dia. Salvador, bom dia, voo 1795, passa 1710, saída Arbor, eleva. Voo 1705, contato radar na decolagem, sul para o nível 360 na saída Arbor, Elefa. Sul para o nível 360, saída Arbor, Elefa, voo 1705. Trip 5514, livre a decolagem da 10, vento 090 graus com 05 nós. Autorizado a decolagem 1055 na parte. Voo 1897, autorizado a alinhar e manter, da piscina 10 após o trip. Alinhar e manter 10 após o trip, voo 5514, decola ao 0900, controle 1208, bom voo. 1208, grato, um bom serviço, bom dia. Controle, bom dia, o trip 5514. Trip 5514, contato radar na decolagem, sul para o nível 150 na saída PUCA. 150 na PUCA, trip.